Olá, tudo bom? Como vai você? Estamos aqui mais uma vez em www.abibliaeyvocê.com.br com uma mensagem especial para o seu coração. Hoje nós estamos passando por um momento onde há uma catástrofe, uma calamidade pública no estado de Santa Catarina. E nós vamos meditar sobre algumas coisas que a Bíblia nos faz ver sobre isso. Sobre a solidariedade humana, sobre a necessidade de mostrarmos e darmos o nosso testemunho como cristãos e também de não nos deixarmos abater pela violência da tempestade ou pela dificuldade da vida. Nós temos como tema da nossa mensagem de hoje: já podemos ver o topo dos montes. Você já pode ver o topo dos montes? Espero que sim. Que você esteja podendo agora, neste momento que as águas se baixam, você possa ver o topo dos montes e olhar para Deus. Eu quero usar como texto tema dessa mensagem, como texto base, o texto que está em Gênesis capítulo 8, versículos 3 a 5, que diz o seguinte: As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, começaram a minguar. No sétimo mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará. E as águas foram minguando até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Quando começaram as chuvas, falei sobre a beleza dela e a manifestação do poder de Deus que ela representava, né? Falei também de Noé e do dilúvio, uma postagem anterior. Infelizmente, ocorreram muitos acidentes graves devido às chuvas nesse período, mas o texto bíblico acima nos mostra uma perspectiva atual do estado de Santa Catarina. Eles não estão criando mais aquela expectativa pessimista de que vai ser destruído, mas todo o movimento em que o Brasil toma parte está gerando uma nova perspectiva. Assim como Noé, após o dilúvio, pôde repousar sobre o topo do monte, nós, como nação brasileira, podemos ver o topo de montes surgirem em meio à tragédia. Um prenúncio de novas bênçãos de Deus. Mas que prenúncio é este? Pode parecer estranho. Vamos pensar um pouquinho. Este prenúncio está na solidariedade em meio ao desastre, que já é o cuidado de Deus falando a cada coração de cada pessoa, seja de igrejas ou de iniciativas individuais. Podemos ver o topo do monte que traz bênçãos de Deus quando olhamos para o topo do monte de onde Deus traz sua providência e não fixamos nossa atenção somente nas águas que destruíram tudo. A Igreja de Cristo está ativa também, enviando ajuda para aqueles compatriotas. Muitas igrejas tornaram-se refúgio para desabrigados e não só refúgio dormitório, mas refúgio espiritual, que é o mais importante. Oremos para que todas as igrejas de Santa Catarina e de todo o Brasil sejam exemplo de solidariedade àqueles brasileiros, assim como provavelmente a minha e a sua igreja têm feito. Que olhemos para o topo dos montes que se levantam e investamos em evangelização para reconstruir Santa Catarina, não só com tijolos, mas também espiritualmente. Talvez você não esteja entre essas vítimas. Talvez você, como eu, esteja um pouco distante dessa realidade. Mas talvez precise olhar para o topo dos montes também em sua vida. Sei que os montes nem sempre são tão firmes e geram avalanches ou deslizamentos, mas eu uso essa figura aqui para que possamos entender que em qualquer situação devemos olhar para o céu onde Deus está e esperar dele o socorro. Não importa a situação que você esteja enfrentando, busque primeiro o reino de Deus, como disse Jesus, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Olhe para o topo dos montes, sem esperar avalanches, mas esperando socorro divino. Confie nele e não se preocupem com o abismo de águas, pois ele cessará tanto das áreas alagadas quanto de seu coração. Se olharmos para o topo dos montes e esperarmos com confiança, como fez Noé, as águas baixarão e poderemos louvar a Deus fazendo uma nova aliança com ele, que é aceitar e viver com Cristo no coração. Mesmo que você seja obrigado, ainda assim, a olhar para as águas do dilúvio, não fixe sua atenção na destruição. Mas perceba, note, preste atenção, que o céu está sempre refletido na água. E esse céu é um sinal de esperança, porque lembra Deus. Não vou divulgar aqui locais para doação, para não divulgar um link escuso, errado, feito por pessoas que não têm bons interesses. Mas procure sua igreja especialmente. Procure uma instituição que você confie se você não é cristão. E deixe sua doação para Santa Catarina. Faça conforme estão orientando nos meios de comunicação bem conceituados. Faça isso, ajude Santa Catarina. E Deus abençoe você em qualquer momento. Mesmo que você hoje não esteja vendo o topo dos montes dos problemas das suas vidas, as águas se abaixarem, mesmo que você não esteja vendo os problemas de águas se abaixarem, que você confie em Deus, pois um dia as águas baixarão, mas é necessário que, acima de tudo, mesmo que as águas não abaixem, mesmo que a figueira não floresça, que a videira não dê seu fruto, é necessário que você confie no Senhor. Amém.